Começa um novo turno aqui no Jogatina BG. Vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e o Oscar vai para... Twilight Imperium! Fala galera, aqui é o Snake e acho que essa cena ficou boa, vamos cortar, mandar revelar, próximo. Ok, eu fiquei pensando tipo os de diretores, né, enfim. Começando então mais uma edição do nosso podcast que a gente vai falar sobre o que, Snake? Jogos que poderiam ser filmes ou seriados. Ou ser assistidos, é tipo, assistíveis mais fáceis, né? Sim. Assistido parece que alguém tá vindo dando suporte, ou vai lá, tenta ganhar aí, mas... Como é que você consegue campeão? A ideia aqui nesse podcast é realmente pensar em quais board games, é claro que a gente não vai conseguir listar todos, mas quais do nosso interesse, né? Vai ter uma lista minha, a lista do Snake, de jogos que poderia virar filmes, séries animadas e outras coisas. A gente vai deixar o spoiler aí no futuro pra vocês. Mas antes, lembrando, a gente tem que agradecer quem nos financia. Para as pessoas incríveis, ajuda a gente lá na campanha do PicPay, como é o caso do Thiago Ribeiro, um dos nossos apoiadores lá na campanha do PicPay. E a gente agradece de coração o Thiago Ribeiro por ajudar e acreditar na campanha do Jogatina BG no PicPay. Você está ajudando um rapaz a realizar seu sonho? Parece, sabe, aquela música triste do Gugu Liberato, sabe? Quando fica assim, ajudar o sonho, ele anda 20 quilômetros de barca, só pra conseguir você jogar um board game. Você mato, cara. Parece o... Qual que é o do... Charlinho. Você gosta de board game ou de batata? Eu gosto de board game e gosto de batata. Charlinho andou 30 quilômetros de charrete, 50 de canoa, só para jogar uma partida de Munchkin. Enquanto isso, editava um podcast. Exatamente. Mas a ideia aqui é realmente agradecer a todo mundo que nos ajuda. Então, muito obrigado aí novamente, Thiago Ribeiro. Desculpa a brincadeira no meio do caminho aí para o agradecimento. Então, se desculpa, você... Desculpa não, a gente é assim mesmo. Se você tá pagando, a gente sabe que... Já sabe que o negócio é assim. Exatamente. Temos que agradecer a nossa loja parceira, a Bravo Jogos, que se você tá escutando na publicação desse episódio, saiba que a Bravo Jogos tá com promoções de Black Friday. Black Friday. Vários jogos em promoção e você pode pagar parcelado com preço, precinho, né? Agora é precinho, né? No boleto ou pagando na transferência bancária. Então, entre lá em bravojogos.com.br, a nossa loja parceira, que você vai curtir a várias promoções da Black Friday. Bom, a gente vai falar então de ideias nossas. É, de na jogos verdade. Que poderiam ser filmes, seriados, animações, curta-metragens. Antes da gente propaganda. Pensar nisso, né? Essa ideia surgiu de uma discussão que teve lá no nosso grupo aberto do Telegram, que o pessoal participa. Se você não tá lá, pode entrar lá gratuitamente, né? E também a gente teve uma parcela dessa discussão no nosso grupo dos padrinhos, que é um grupo exclusivo do Telegram, só pra pessoa que apoia com qualquer valor. Então, entre lá nesses grupos, se você puder. Enfim, tá tudo linkado na descrição. E essa veio essa discussão de jogos que poderiam virar filmes e outras coisas. Eu achei interessante. E antes da gente começar com as nossas ideias, a gente pensa, quando a gente pensa em board game, a gente pensa no primeiro Jumanji. Jumanji é verdade, cara. Jumanji, ele é um filme do Robbie Williams, né? E é um filme antigo. Do Robbie Williams, não. Com o Robbie Williams. É, exatamente. Com o Robbie Williams, né? É assim, ele é um filme, acho que dos anos 80, anos 90. Não, 90 já. 90 já, né? Que é a história onde você tem que passar por uns desafios do jogo e ele transporta você para o mundo do jogo, onde tem várias puzzles, vários perigos que você tem que superar. Eu realmente tô tentando lembrar aqui de cabeça, mas eu não tô conseguindo... Na verdade, o mundo do jogo vem pro mundo real. Ah, olha aí, ó. O Snake tá mais afiado que eu. É, e você tem que completar o jogo passando esses desafios, né? Uhum. E assim, como ele é todo tematizado numa floresta, numa savana... Isso. É que Jumanji parece um nome de tribal, né? Tribal, tipo... assim. E ele tem toda essa temática de floresta e animais. E as dificuldades que vão acontecendo, ele é um tabuleiro, o jogo de tabuleiro mágico, né? E as coisas acontecem no mundo em que os jogadores estão. E altas aventuras, altas confusões acontecem junto com o Robbie Williams até um garoto se transformar em um macaco. É. Porque ele roubou. Sim. Aconteceu isso com ele porque ele roubou. Ó, já fica a dica pros amigos aí que roubam nos jogos, né? Não roubem, senão você vai virar um macaco. Até teve o Jumanji 2, mas ele é baseado em videogame, né? Na verdade, é Jumanji 2, é um remake. Eles, vamos... Fazer uma versão atualizada, mas... Pra molecada de hoje em dia. É que assim, lembra que na época, os videogames ainda não estavam tanto em alta, mas os board games eram muito mais populares para as famílias. Então, por isso que o Jumanji, na época, o foco foi em board game. E o novo Jumanji, né, que tem o The Rock e outros personagens lá, ele é feito no que tá mais presente, que hoje é o videogame. O videogame superou, né, questão uh-huh. de popularidade, por isso que mudou isso. Mas um outro filme que não é melhor que o Jumanji, mas é melhor do que o Jumanji 2, é o Zatura. Ele é a mesma pegada do Jumanji, acho que, se não me engano, até o mesmo... Ah, sempre tinha um filme, né, que copiava outra ideia. Então, a Jéssica lembrou ali também. Ele é um filme de... é ficção científica, né? Uh-huh. É o mesmo esquema, assim, é um tabuleiro, e ele parece aquele tabuleiro de jogo, aqueles jogos, brinquedos da década de 40, de 50, que é aquela ficção científica... Com aquela arte bem... Bem retrô, não, mais retrô ainda. Tem propaganda de Coca-Cola Família Saudável. Isso, Fallout. Uh-huh. É propaganda do Fallout, assim. E o tabuleiro em si, ele é tudo de ferro, com engrenagens e tal, e você... É legal que os peões, eles são dois foguetinhos, um trilho. Aí você vai mexendo as engrenagens e ele vai indo. E acontece as mesmas coisas, entre aspas, né? Da mesma maneira que acontece no Jumanji, que os desafios vão se transportando pro universo das pessoas. Legal, legal. E também, com temática espacial, com viagem no tempo, meteoros, a casa vira um foguete e ela vai pro espaço. Eu vou ver depois o link. Vou deixar o link aí, pelo menos o trailer, pra... Eu realmente não me recordo disso. Assim, mesmo. Tem muita gente que fala, é um Jumanji, só que pior. Mas é legal, assim, se você olhar nos olhos de uma criança inocente... Ah, isso! Você vai se divertir, tipo... Ó, Snake, aproveitando, teve um filme recente, que foi o Battleship... Você lembra? Battleship. Cara, com a Rihanna. Com a Rihanna com um marinheiro BDS, cara. Sim. Porque assim, a Battleship, ele foi um filme... Ele pegou a ideia do Batalhão Naval, né? Que aqui no Brasil veio como Batalha Naval. Uh-huh. E fez um filme baseado nisso. Eu não assisti. Eu só lembro do trailer. Você não assistiu? Não. Cara. Não, assim, eu não sou uma referência em assistir filme. A Jéssica, tipo, toda hora me xinga assim. Porque como você não vê esse tal filme e tal? Enfim. Não, o Battleship, ele pegou... Ele fez assim... É um período que tá tendo um exercício com o Japão e os Estados Unidos no Oceano Pacífico, que o nome do exercício se chama Pacific Rim, por algum acaso. E não tem a ver com outro filme. E eles estão lá fazendo aqueles exercícios de guerra, fazendo simulações e tal. E do nada aparecem esses alienígenas que eles ficam dentro do oceano e eles fecham um ringue, uma arena. Pra justificar, né? Pra justificar. Tipo, acho que e é engraçado assim, porque eles estão, acho que no Havaí, o ponto principal lá do Havaí, ou uma outra ilha ali próximo, né? Com isso eles conseguem, eles ficam batalhando. Só que assim, a superioridade alienígena é muito grande. Em questão dos armamentos e tal. Aí os humanos em terra tentam fazer alguma maneira de bloquear o sinal dos alienígenas. Eles tentam adivinhar como que é a fisiologia deles, né? Eles percebem que eles são vulneráveis à claridade, então eles começam a usar a claridade contra eles. Caraca, ele pega a escala do Batalha Naval e tipo, fala, vamos elevar a décima potência aqui? É, pra mim a justificativa que tinha na época é que Transformers tava fazendo muito sucesso. Então eles fizeram uma versão Transformers na água, alguma coisa do gênero. Porque querendo ou não, Transformers, né, tipo, até fazendo um paralelo aqui, é um filme baseado numa série animada que também é baseada em, entre aspas, brinquedos. Foi, né, feito pra vender brinquedo. Esse que é o intuito. E ele pegou o sentido contrário. Ele pegou o brinquedo e fez o filme. Porque necessariamente não vai vender um... É filme pipocão. É o Velozes e Furiosos dos mares. Dos mares. E o legal, só detalhe, que como eles estão ficando sem os navios modernos, né, e por conta deles os navios modernos estarem sofrendo ataques dos alienígenas, de hack e coisa parecida, eles pegam um encouraçado da Segunda Guerra Mundial. Caraca, que da hora. Se eu não me engano, ou é o Missouri ou é o Arizona, que são, tipo, é um icônico da Segunda Guerra Mundial do lado Pacífico. E eles pegam os veteranos de guerra, tipo, os modernão lá. Ah, como que a gente faz isso daí? Não, os veteranos aqui conseguem. Pega aqui essa manivela aqui, gira esse negócio que vai funcionar. Pois é. Mas é muito legal. Outro filme que saiu em 85, chamado Os Sete Suspeitos. Esse eu não faço ideia. Ele é um filme baseado no detetive, que lá fora é chamado como Clue, entendeu? Ele pega assim, ó, seis pessoas são convidadas pra chegar numa casa, pra cooperar, pra tentar resolver um caso de um mistério, tipo, de assassinato, sabe? Uh-huh. Não tem até um filme que a gente tá falando esses dias? Tava. É um filme moderno que eles pegam todos os detetives das literaturas, tipo Holmes, né? das ficções, né? E fazem esse jantar com o assassinato. Sim. Então é como se fosse um assassinato simulado e eles têm que desvendar um mistério que ocasionou aquilo lá. Cara, a ideia é muito boa. Depois eu vou pegar o nome desse filme aí pra gente colocar. Uh-huh. Bom, e só pra deixar aqui, foram anunciados dois novos filmes de board games. Um deles, na verdade tem mais filmes, né? A gente pode falar o Mighty Mystics, né? Que foi anunciado. Sim, Catan também. O Catan, compraram, né, pra fazer. A Sony comprou, mas o Mighty Mystics funciona facilmente. Por isso que talvez surgiu até como um tema, né? Pra esse podcast. Foi anunciado um filme baseado em Monopoly. Que foi anunciado. Tá simplesmente anunciado, mas não tem nem data. Já tem, se chama Lobo de Wall Street. Versão adulta, né? O Monopoly. E o Clue também, outro filme baseado em Clue também. Mas assim, o que mais me empolga desses anunciados, obviamente, é o Mighty Mystics. Pra quem não conhece, é um board game de Dungeon Crawler, com uma temática infantil, e anunciaram até que é baseado com escritores da galera que fez o Lego The Movie, então tem muita chance de ser uma animação muito boa. E se for uma animação, o que eu me recordo do jogo em si, funciona muito bem pra qualquer público, assim, ele é bem divertido, o jogo, por conta da narrativa. Que ele é construindo em volta da narrativa, né? Sim. O jogo. É, ele é um bom jogo de entrada, mas que não incomoda a pessoa mais, digamos, experiente em board game, sabe? Não é aquele jogo muito simples, mas ele consegue agradar qualquer tipo de público, né? Então, fica aí a dica pra você. Depois até conferir lá, a gente tá falando nos podcasts de notícias e outros canais de notícias que a gente tem. É sobre esse anúncio desse filme que vai vir pela DreamWorks no futuro. Então, negociação, então é quase certo que esteja, vai ter pessoas envolvidas, né? E DreamWorks, cara, a única coisa que a DreamWorks peca em fazer em continuação. Porque os primeiros filmes, assim, por exemplo, Shrek, Meu Malvado Favorito, eles são legais, eles são bons. Eles pecam quando eles querem tentar fazer o terceiro, o quarto, o quinto. Sim, até o segundo vai, né? Até tipo, o segundo vai. O Como Treinar Seu Dragão é da DreamWorks, não lembro. É da DreamWorks também. Então. É que eles têm um outro estúdio lá que é o... Eu não vou lembrar. É como se fosse o Pixar para Disney. Saquei. Agora sim, a gente vai entrar no nosso prato principal, na nossa... Saiu desse curta-metragem pra entrar no longa-metragem, que a gente vai falar sobre nossas ideias, né? E como seria a nossa visão de pegar board games e fazer algo assistível. Não necessariamente filmes, mas também pode ser... Um seriado, curta-metragem, enfim. Uma propaganda mais elaborada. Isso. Snake, oi. Aproveitando então, eu quero que você traga a sua primeira sugestão aí do que pode se tornar um filme ou alguma coisa assistível de board game. Eu ia trazer, mas a gente conversou aqui e chegamos à conclusão juntos que um ótimo board game que daria um seriado, esse a gente ainda vai discutir como que seria a melhor forma de abordar ele, um seriado ou talvez uma série de filmes, seria Eldritch Horror. Eldritch Horror facilmente entraria como um seriado pra mim. Até porque, assim, se for pensar ele como um filme, seria muito, muito rápido e as pessoas iam sentir falta dessa profundidade no filme. Uhum. E o seriado normalmente consegue explorar isso. Eu acho que se fosse, por exemplo, pensado como, por exemplo, um Harry Potter, que tem 7, 8 filmes, né? Se ele fosse um universo bem construído, bem feito, eu acho que daria pra fazer uns 5 filmes de 2 horas, mais ou menos. É que a gente não tem pra nessa... Fazer um... pensando nessa questão do Arkham Files, né? Que são os jogos da Fantasy Flight baseado em Eldritch... História de Cthulhu, né? Não, isso aí é a música do X-Files, né? Mas Arkham Files, que é baseado em... Ah, então é com o Batman, tá? Sacanagem. Aproveitando, né, que os jogos dessa série, eles conseguem ter essa camada narrativa, todos os personagens têm background, né? As cartas de eventos normalmente tem bastante descrição sobre lugares. Do que você encontrou, né? Do que você encontrou. E justamente, acho que pensando talvez num quesito de seriado, cada cartinha daquela ali daria um bom episódio. Você construindo em volta daquilo ali. Pegar as melhores cartas, que faz o melhor encontro, que faz sentido com aquele personagem. Não adianta colocar um político pra uma briga, né? Sim. E é interessante colocar alguém lá. E eu pensei, talvez, sabe, um seriado pra fazer a comparação, pra virar, como seria? Uh-huh. Seria ou o American Gods, ou seria o... não sei se o Preacher. O Preacher, ele... A segunda temporada, ele já despiroca um pouco, assim, sabe? Mas... No começo ali faz sentido, No começo, talvez sim, porque ele é mais aquele seriado mais pé no chão, problema de dia a dia, você tem aquela pegada meio sobrenatural, tipo, que cara, o que tá acontecendo? Aquela pulga atrás da orelha, de tipo... Isso. E da segunda temporada, ele muda, tipo, ele vira quase um seriado de super-herói. Mas ainda assim é bom, continua sendo bom. Então, porque... talvez baseado nessa primeira temporada, na minha opinião, assim, de ser essa pegada, assim, que de não mostrar tudo na cara, de ser meio que sutil. Você, tipo, vê as coisas acontecendo de um episódio pro outro, né? Pra não ficar aquele marasmo. Mas as consequências levando pro final da temporada. Aí no final da temporada você fica com aquele cliffhanger de tipo, tá? Então. Quê? É que assim, ó, quando você vai jogar uma partida de Elder Shore, você escolhe o monstro, né? O antigo deus, né? Vilão o, da semana. Vilão da, não, não é vilão da semana, mas vilão da temporada, talvez. Pode. É, olha, já faz mais sentido. Cada temporada ser um vilão onde vai ser resolvido, entendeu? Ou não. Ou não. Enfim. Nunca se sabe, né? Sim. Ah, estamos resolvidos. Aí. Sempre cinco assim, minutos depois pois, explode tudo, né? Exatamente. Você tem mais alguma recomendação ou posso colocar uma dica aqui? Pode dar uma dica aí que eu já vou falar. Aqui. Eu colocaria uma dica de um desenho, uma série animada. Se nos moldes ali de Voltron, ou... É, não sei se Voltron seria o caso, mas aqueles seriados de TV, de séries animadas, que tem equipes contra equipes, mas elas são equipes boas. Tipo, o Voltron tem um pouco disso, de ter várias equipes, vários núcleos que combatem, mas tem um mal maior no fundo, sabe? Posso falar? Pode. Ruby. Isso. É um web seriado que tem, o canal do Rooster Teeth, tem legenda em português, ele é bem legal. É uma animação em 3D, assim, e ele tem essa pegada de equipes. Talvez funcionaria bem. Sim, isso é um episódio, tipo, você tem que levar em consideração a época que foi feito, com os recursos que foram feitos. As primeiras temporadas, ele é um seriado bem humilde, assim, questão de gráfico e tal. Ele, mas ele vai evoluindo, ele assim. Ele não tem tanto, por exemplo, valor investido, porque a não qualidade. Tinha. É, não tinha, agora não tem. Não tinha, né? Agora, cara, ele tá um seriado tem tão lindo. Tem board game anunciado dele, né? Tem board game anunciado dele, tem um ou dois? Eu acho que a gente anunciou faz tempo, bem no comecinho dos News. Tem dois jogos e tem um board game. Sim. Isso. Que vai ser um. E como que é essa questão das equipes? E tal. Oi? E como que é a questão das equipes, assim? Porque, ó, no começo da história, né? É como se fosse um Harry Potter. Vamos pensar assim: que existe uma escola onde os bruxos, entre aspas, que nesse seriado se chamam caçadores, vão lá pra estudar e aprender as artes pra combater o mal. Sim. Não esqueci agora o nome do mal lá, mas enfim. Aí, pra eles desenvolverem essas habilidades, eles formam equipes com quatro colegas. E é engraçado que o nome da equipe normalmente é uma composição do nome da inicial de cada integrante. Uhum. Então, Ruby, né, é a inicial de cada uma dos personagens. Entendi, legal. Só que assim, é Ruby com W. Uhum. Não é com U. No... Entendi. É, porque uma das personagens é a Vaz lá. Então ela... É só pra fazer uma brincadeira com o nome, assim, e pra você brincar com a sigla também. Tem time Juniper, tem... Ah, legal. E também é tudo brincando com as iniciais dos personagens. Sim, porque assim, ó, pra quem não conhece o Arcadia Quest, ele é um dungeon crawler, só que ele tem tanto característica PvE, que é jogadores contra o cenário, e PvP, que é jogadores contra jogadores. Uhum. Onde você tem missões pra ser resolvidas, e ganha o jogador que cumprir tantas missões, e nessa briga, nessa corrida entre os jogadores vão se matar, né, nessa questão, e vão tentar desafiar um mal maior, né, que vai estar rolando ali, tipo, por exemplo... Uma invasão de orc. Vai ter um feiticeiro tentando atacar, e ao mesmo tempo as guildas, né, que é o que o nome diz, né, a guilda do leão, a guilda da águia e outras coisas assim, estão brigando entre eles. E eu pensei isso como uma série animada, cara, funcionaria muito bem. Sim. Teria uma questão de humor, já que a arte dele é meio chibi, meio cartunesca, né? Sim. Que é uns cabeçudinhos. Chibi é isso daí, né? São personagens cartunescos, só que com a proporção da cabeça um pouquinho maior, mais engraçadinho. Não com poucos detalhes, assim, mas ele é mais... É mais divertido você olhar pra cara deles. Você acha que funcionaria? Cara, um seriadinho Netflix, cara. Pois é. Se não for da Netflix, tem que ser da Cartoon Network. Eu pensei mais cartoon, na minha opinião. Porque seria tipo um PG... Eu não sei qual que é as definições, mas seria tipo... Teria violência, mas não teria nada tipo de sangue. Seria só aquela questão tipo... Ah, o cara foi derrotado, mas ele não morreu. Ele toma aquela espadada, mas tipo... É como se fosse uma baita de uma porrada que ele vai voar longe, né? Exatamente. Então talvez... O Wolverine que nunca mata ninguém, né? Só mata robô. É o X-Men lá do antigo, né? Que era só robô. Zeke, traga uma sugestão aí, nova. Esse seria um bom filme também, ou um bom seriado. Ah. Porque talvez... Já tá um pouco maçante o The Walking Dead. Sim. Talvez uma repaginada, uma melhorada. O Dead of Winter. Dead of Winter. Talvez um bom filme. É, faria mais filme de drama, né? Um filme mais de drama. Porque filme de zumbi com drama, acho que não tem. Acho que tem um Extermínio que brinca um pouco disso naquelas cenas de ações, mas... É, normalmente é muito um caso isolado, né? Porque o Dead of Winter, né? Ele é um jogo sobre uma colônia de pessoas que tem vários interesses, vários objetivos. Objetivos próprios, e apesar de estar uma colaborando com a outra, elas têm objetivos escusos, assim, que as pessoas não sabem. Então, elas vão estar ali é igual, assim, o Walking Dead, né, ele é muito inspirado no Walking Dead, que tem essa questão, sim, de ter núcleos de pessoas, e por isso até mesmo quando você joga, você vai fazendo um grupinho de pessoas diferentes, né? As equipes, né, vão, sim, se dividindo, é, tipo, as afinidades de cada personagem com o outro vai revir. É, então, é que... vai se achegando. Eu preferiria um filme do que um seriado pra não ter, até não ter essa... pra não cair no mesmo problema que aconteceu com o Walking Dead, né? Sim. Que, tipo, é uma temporada que nada acontece e três episódios resolveria tudo, né? Isso. E num filme seria uma coisa mais dramática, de vamos resolver e... uma experiência mais condensada, isso, né? Isso. E eu queria que esse filme não tivesse final feliz. Mas não tem, nunca tem. Mas não, é que tem um problema do Hollywood, né? De ter o final feliz. Ah, não, o cara se deu bem, virou um herói. Ou melhor do que final feliz, o final duvidoso, que você não sabe o que se realmente aquilo aconteceu, de tipo, se aquela solução foi realmente uma solução. Agora sim, como a gente tá pensando em um filme de drama, obviamente de drama, né, uh-huh, minha opinião, quem seria os personagens? Não pensando nos personagens, assim, mas, por exemplo, pra fazer um personagem, seria tipo, sei lá, uma mulher grávida? Seria interessante. Boa pegada. O ex-fuzileiro naval, só que ele não tem uma perna. Tipo, ele tem uma prótese mecânica lá e atrapalha ele pra fazer as paradas. Sim, ele sempre tem essa questão de ele querer ajudar e as pessoas fazem as coisas no lugar dele. É, porque, tipo, ele meio que dá uma atrasada nas paradas. Sim. O cara tem problema com alcoolismo, porque, tipo, ele já tem PTSD lá, sim, o estresse pós-traumático. Legal. E, cara, dá pra pegar bastante. Na verdade, ele pode ter um personagem e esse personagem pode se tornar um vilão por conta disso, olha. É. Apesar de ser meio clichê, mas... de ter uma justificativa, mas dá pra fazer uma coisa muito da hora. Aliás, fica a super dica que a gente sempre fala. Quando a gente fala de Deadfinder, é obrigação do Jogatina BG falar dessa dica. Do vídeo do YouTube que você bota na tua televisão. O Soundscape, né? Soundscape, isso. Que nada mais é do que a sua televisão vira a janela do seu ambiente. Aham. Uhum. Tem uma nevasca lá. Uma nevasca, árvores nevadas e barulhos de zumbi, cara. Que é só aquilo ali, tipo, não tem música. É, tem uma musiquinha de fundo que às vezes surge, assim. É uma trilhazinha bem suave. É, duas horas de vídeo que você vai colocar pra aumentar sua imersão nesse jogo, né? Aham. Uhum. Fica aí a dica do Deadfinder virar um filme. E um filme bem dramático, cara. Dá pra fazer uma coisa assim de você sair sem esperança do cinema. Eu ainda não assisti, mas pode ser uma parada que nem aquela do Quiet Place, Lugar Silencioso. Sim. Que tem aquela tensão por cima, assim, que tipo, o ambiente fala mais do que o som e as pessoas. A interpretação das pessoas fala mais do que o mundo é o personagem. Exatamente. Aí sim. Eu tinha pensado nesse filme, mas me surgiu a ideia de um filme de heist, de assalto. Ok. Você vai ter um grupo de pessoas da resistência. Olha só. Um heist futurístico, cara. Sim. Olha só. Um heist futurístico. The Resistance, ele usa a temática, mas normalmente a gente sempre esquece a temática e foca na treta, né? Uhum. Mas a temática de um governo corrupto, de um governo controlador, funcionaria muito bem pra um cenário de um filme cyberpunk, já que a temática disso, né? E onde você vai ter pessoas da resistência contra as corporações. E a resistência acha uma arma ou um... Dá pra pensar que ou a resistência ganha. Ou um arquivo de dados que, sim, tipo, revela uma quebra, uma brecha do negócio. Ou vários trechos de várias informações importantes. Sim. Mas o governo ou as empresas corporativas colocam infiltrados no meio daquela galera. Então, cara, faria muito massa. E seria aquela coisa assim de você não saber quem é as pessoas infiltradas até o final do filme, sabe? Falando em pessoas infiltradas que também daria uma coisa boa, um seriado bom, fica aí a dica, hein? Battlestar Galactica. Sacanagem. Daria um ótimo seriado, hein? Eu pensei nisso. Eu falei do Resistance. Você quer puxar mais alguma coisa aí? Blood Rage. Blood Rage. Blood Rage, cara. Hi-fi... De fantasia... Nórdica, muito louca. Só que eu acho que esse daí teria que ser um pouquinho mais zoado. Seria... Como que é o nome daquele filme? Fúria de Titãs? Eu pensei em alguma coisa nesse sentido. Sabe o que eu pensei? Do Kung Fury, aquela hora que ele volta pro passado. Cara... Teria que ser uma pegada meio daquela, assim, meio galhofa, meio... Tem as criaturas gigantes, tem as coisas assim, eu não sei. Porque o jogo, né, o Blood Rage, ele é um jogo de controle de área, onde você tem seus clãs que vai invadir províncias e regiões. Sim. Enfrentando um Ragnarok. Ragnarok, invocando monstros e criaturas, a fim de ter a maior força e ter a maior glória quando você morrer e for pra Valhalla, né? Ok. Agora pensa assim, como seria um filme? Seria um filme informando tudo ou seria um filme baseado em uma pessoa? Em uma pessoa? Ou um líder de um clã? Poderia ser, porque tem essa parada, né? Uh-huh. Da briga dos clãs, né? Sim. Então, tipo... vamos supor já assim, já sei, hein? Existe uma possibilidade de algum dos clãs sobreviverem. Certo. Porque todos os outros que morreram na Ragnarok vão subir pra sempre e nunca mais vai existir. Não tem aquela segunda fase do jogo, né? É, não vai ter o respawn. Então, tem uma vaga em Valhalla. Se bem que Valhalla também vai pro espaço, né? Quando acaba o Ragnarok. Sei lá, vai ter um extra Valhalla ou Valhalla 2.0, onde que os campeões do Ragnarok vão sobreviver e vão continuar, vão perpetuar o novo mundo, uma nova terra, ou sei lá, alguma coisa assim. Eu pensei num caso, é um filme que eu não assisti, eu só assisti partes, eu só lembro de partes, eu não assisti ele inteiro, que é o Troia, que tem, ele tem vários núcleos. Não tem núcleo do Brad Pitt, núcleo do Orlando Bloom. Sim. E eu pensei nessa questão, só que com a camada mitológica. O que você acha? Daí cada um fazendo os seus planos pra tentar conquistar isso. Só que vai ter um invasor e vai colocando as coisas. É que, na verdade, assim, é difícil fazer do Blood Rage, na minha opinião. Eu tô pensando aqui, é difícil fazer, tipo, uma história interessante, porque o contexto é legal, mas contar uma história disso é complicado. É filme pipoca. É filme, tipo... Então, Fúria de Titãs, cara. Seria o Fúria de Titãs ou aquele Deuses do Egito. Nossa, seria isso, né, cara? Total, mas... Se bem que o Deuses do Egito melhor que seria... É. Seria o Kemet. É verdade, o Kemet desse seria louco. Seria muito legal, cara. Snake, pulando aqui pra uma... Esse a gente falou de mitologia, agora eu tô indo pra uma coisa de distopias, né? De um filme cult, baseado em Euforia. Porque Euforia, ele é baseado nessa questão de umas distopias, que tem várias sociedades, que tem tipos de ideologia, e o objetivo no jogo, o seu objetivo é tentar explorar esses trabalhadores, né? É meio errado isso aí, a ideia, né? Mas... de você usar essas ideologias pra colocar trabalhadores fazer serviço por você e você ter brigas entre distopias. Eu pensei uma coisa, sabe? Nessa questão filme cult, mas com uma pegada artística ou de direção igual o Gacta. Filme, tá ligado? Aquele filme do DNA e tal. Uh-huh. Eu pensei uma coisa nesse sentido, só que colocando a camada de distopia. Certo. Porque assim, seria interessante, por exemplo, a distopia da nuvem dos ácidos lá. Uh-huh. Ou seria distopia, elas nesse ar do Gacta, que tem essa distopia, né? Sim. Eu acho que faria um filme interessante, até com uma pegada mais dramática, né? Uhum. De, por exemplo, de conceitos, de coisas morais, né? Que até o jogo mesmo tem isso. E por ser um filme, por ser essa temática, podia ser até um filme cult nisso. Ou tipo o Handmaid's Tale lá. Também funcionaria bem com uma série. Uma série assim, sim. Com essa pegada, tipo, pegando uma pessoa que tá o outsider dessa sociedade. Sim. Que só se ferra, que só tá se lascando. Uhum. E vê essa distopia pelo lado de fora. É interessante, eu gosto desse viés, assim, porque ele meio que explica pro espectador o que tá rolando pela visão dessa pessoa. Pela visão dessa pessoa. E daí ela sai de uma distopia e vai pra outra, né? Porque o mundo é focado em distopias, que lembra até, tipo, nessa pegada de distopias, lembra um pouco até o 1984, né? Nessa questão tipo do que acontece e manipulação de mídia, manipulação de pessoas e coisas assim em geral. Então, bem show. Outro filme, um filme, assim, nível Resgate do Soldado Ryan. Olha aí. Com efeitos 3D especiais muito louco. Scythe. Cara, Scythe funcionaria muito bem. Cara. Seria um filme com aquela estética Europa Oriental, sabe? Uh-huh. De você, até porque a temática é baseada um pouco nisso, né? Mas de ter aquela coisa assim que você vê aquele filtro de cor assim por cima do filme. Cinza. Cinza ou azul bem... É aquele filtro assim que se fala, esse filme é europeu, né? Que é um filme feito por Hollywood. E funcionando muito bem, até mostrando um pouco da cultura dos povos, assim, e colocando, sei lá... Aqueles elementos de steampunk, de... Sim. Aquele futuro do passado, ou passado do futuro, eu não sei como que chama isso direito. Ele fala, meio oil punk. Oil punk seria... Oil punk é uma coisa assim nesse sentido, né? Porque o Scythe mesmo, ele é um jogo de controle de área, mas ele tem a questão das tecnologias, ele é um universo alternativo, a partir de 1920, né? Depois da primeira grande guerra, né? Que vai até 1919, 18, né? Uma coisa nesse sentido. Até pensando, só trocando um pouco de saco pra bala, mas tem um filme que vai sair agora que são cidades que são robôs gigantes. Ah, eu vi. Eu esqueci o nome desse daí, mas cara, parece tão legal, cara. Tão legal, tão pipoca. É tipo, vai, desliga o cérebro, vai, só me dá esse daqui na minha cara. Só pra ver, né? Só pra ver. Mas seria um negócio assim também, robôs gigantes com engrenagens, fumaça, óleo vazando. Isso, a parte, o núcleo da aventura. Uhum. E a parte, a crise de dentro das fábricas do campo, aquela construção, assim, do universo. Sabe quem poderia fazer esse filme? Ah. Mas uma pegada, tipo, diferente do que você falou? Tarantino. Porque... Pensa o Tarantino fazer um filme de sci-fi. Não, mas daí tem que ter uma vingança, cara. Não, exatamente. Tem que ser a vingança. Porque assim, pensa o seguinte, ó. O fazendeiro... Teve a mãe esmagada por um robô. Caraca. Não, o Tarantino é assim. Sim. O robô foi lá e... Foi lá e esmagou. Aí o Pia ficou... Ah, maldito, desgraçado. Você da Crimeia. Sim. Eu não sei. Era Crimeia, né? Não, é... Não, é... Eu sei. Não é necessariamente Você é da Crimeia. Polônia. Você esmagou... Polônia. Não é Polônia. Polônia. É porque teve uma versão do Brasil primeiro, a versão que veio, que foi Polônia, colocaram errado. É? Os Viética, os nórdicos, né? Tem os bretões, tipo uma coisa britânica, enfim... Uhum. Assim, nesse sentido. É só pra dar aquela brincadeira com as nações, né? Olha, eu vou fazer... Agora que eu falei Bretânia, me lembrou um anime chamado Code Geass. E talvez funcionaria no universo assim. Putz, Code Geass eu vi um pouco, cara. Então, mas você lembra que tinha a questão dos robôs? Sim, e tinha a questão das nações, uhum, brigando entre elas. E eu acho que funcionaria muito bem assim. É claro que eu tô falando de anime, é bem mais limitado a questão do público saber. Mas eu acho que talvez o sci-fi funcionaria nesse sentido. Só que daí... Opa. Porque também é o PR que ele tá infiltrado nessa sociedade. Sociedade de pessoas ricas. Exatamente. É uma coisa bem, bem diferente, assim. E eu acho que funcionaria bem colocar uma pessoa, assim, uma pessoa do alto escalão, mas ela tá infiltrada numa das nações, mas ela, na verdade, ela é afim de outra nação, e ela briga por uma nação, depois ela é derrotada, mas, na verdade, ela levanta uma outra revolução contra essa nação, que, na verdade, ela descobriu que a mãe dela tinha morrido ali, enfim. Caramba. E o cara quebra a parada por dentro, né? Exatamente. É. Snake, agora sim. Star Wars talvez seja a maior saga, né, de filmes de aventuras no espaço. Certo. Seria filme lá com várias trilogias. E eu pensei, né, se você até pegar o Twilight Imperium, né, o meu board game favorito do universo, da galáxia e de outros locais do sistema. E funcionaria bem, na minha opinião, uma série de filmes. Sim, tem que ser uma série de filmes. Porque assim, pra quem não sabe, né, a história do Twilight Imperium, onde acontece o jogo agora é onde tá no final da história, mas já aconteceu muitas coisas. Uhum. Assim, a última raça que entrou no Conselho Galáctico foi os humanos. Foi a Federação do Sol, né? Que eles falam. Não é necessariamente da Terra. É de outro planeta que eles já colonizaram. Uhum. Mas mostra os humanos brigando com os barões de Leto Neve. Mostra as raças diferentes. Os Issarius lá, que são os assassinos. Uhum. Então ele tem muita coisa. Mostra a parte da Guerra do Crepúsculo e tal, que é toda uma ideia que acontece antes. Mostra, tipo, por exemplo, uma das raças bloqueando a linha de suprimentos de outras raças, e por isso dá uma briga gigantesca e vai mostrando toda essa guerra fria. Uma raça assim, escravizando a outra. Isso, também tem isso, né? E tem todas as raças estão ligadas, apesar de ter todas elas têm camadas, né? Elas não são essa que é má, essa que é boa. Todas elas têm, tipo, eu fiz uma coisa boa, mas ela também fez uma coisa ruim. Sim. Né? Por exemplo, tipo, os humanos mesmo, apesar de ser, eles são muito impulsivos, né? Como qualquer humano, enfim, nesse sentido, né? E cara, funcionaria muito bem como, talvez até mais como um seriado, porque tem vários núcleos, né? Geral, assim, é complicado. Um seriado feito pela HBO? Talvez. Ó, gostei da ideia. Aí sim. Aí sim, porque, tipo, tem orçamento, uh-huh, tem tempo e... Cara, não vou fazer qualquer coisa. Teria aquela questão, assim, tipo, de a galera dando facada nas costas, sabe? De backstab, toda a treta política, tipo, até... Peito de alienígena pra todo lado? Não. Melhor não. Deixa quieto. Volta pro sci-fi. Volta pro sci-fi. Snake, mais uma aí pra você encerrar. Eu tenho mais uma ou duas aqui. Mais uma, peraí, que agora você me pegou de calça curta. Ah, eu vou roubar da sua lista. Vai. Por favor, não corte nossas cabeças. Ou minha cabeça, no caso. Minha cabeça. Mas a gente tá em dois, enquanto seria tá seria um filme como? Um filme... Cara, teria que ser uma pegada, assim, slasher, só que Scooby-Doo. É verdade, até por conta da arte e tal. Até por conta da arte. Seria um Scooby-Doo, cara. Seria um desenho de Scooby-Doo, só que do... Por favor, não corte minha cabeça. Caraca, genial. Próximo. Não, mas a ideia é que, assim, o Scooby-Doo, ele tem... Talvez não funcionaria como Scooby-Doo, até por conta que o Scooby-Doo tem mistério e tal. Mas eu posso falar uma coisa. Se não assistiu o especial do Supernatural, Scooby-Doo e Supernatural... Não. Cara, assista, velho. Assista, porque Scooby-Doo era legal na infância. Depois, quando você assiste, tipo, ah, é tudo a mesma coisa. É que, assim, ó... Só que se você assistir esse especial do... Tipo, eu nunca fui fã do Supernatural, mas eu fiquei curioso pra saber como que seria esse crossover, né, entre eles. E ficou genial, cara. Ficou muito engraçado. Vale muito a pena assistir. O Scooby-Doo, ele tem o vilão do episódio, né? Uhum. Ele tem aquele mistério do episódio. E um filme de slasher tem um cara, por exemplo, Sexta-feira 13, né? Que, obviamente, é baseado... O Scalp é baseado, sei lá, num Jason da vida. Uhum. Pegar um filme, sei lá, como Halloween novo e pegar, às vezes, um personagem, entendeu? Pegar uma personagem. É que é difícil, porque você vai pensar em qualquer filme nesse sentido, né? Na verdade, dá pra fazer um filme, mas talvez com um personagem, tipo, um filme nacional, aí sim. Nossa! Filme nacional. O Celton Mello. Celton Mello de Scalpo. Não, pra mim é Celton Mello de Scalpo. Celton Mello de Scalpo, sério? Sim, Julinho Davan de... Nossa, não, vamos fazer essa escalação direito. Vai lá. Vamos dividir, então, tem que ser 3 personagens teen, 6 personagens teen, uh-huh. Uns 2 adultos. Eu não sei nada, eu não sei nada de teen, eu vou colocar, sei lá, o cabeção de teen, ó, sabe? Quer bombar esse filme? Marina Rui Barbosa e a Bruna Marquezine. Já são 2. Ok, a dá bilheteria vai encher só por causa das 2. É, isso é verdade. Colocaria... Cauã Raymond. Nossa, mas ele não é tão jovem assim mais, avisando, não, tá? Não, mas ele faz cara de jovem. Sim. Aquele adolescente com... Já indo pro 18 anos, tá ligado? Sim. É, dá pra fazer uma escalação de atores aí. Juvenil, quase adulto aí. Agora filmes. Só tem que pensar no vilão. Vilão? Cara, Scalpo, pensa que é um cara parrudo assim. Ah, eu esqueci o nome do cara, mas... Ele tava na novela nesses tempos aí. Olha que faz tempo que eu não vejo TV, mas ele dubla a raposa do Utopia. Rodrigo Lombardi. Que o cara, ele tem uma voz imposta quando ele quer falar mais grosso assim, não sei o quê. E eu acho que seria uma boa. Eu pensei, já meio que subvertendo essa ideia, de ser um personagem infanto-juvenil. Pensa que é mais que 6 pessoas. Pensa que vai ter um núcleo ali e eles se separam. E sempre vai ter um infiltrado que vai ser o Scalpo. O Scalpo é um deles. É um deles, entendeu? Porque só mostra... Sempre que vai ter um ataque do Scalpo, vai ser só mostrando uma pessoa sendo atacada e não mostra, tipo, a pessoa meio que sabendo quem quer que tá sendo atacada, mas, obviamente, assassinada. Tipo, Donald Trump nunca foi visto com Homem-Aranha, então... Isso. Então, né? Nossa, que relação horrível. É que eu vi o meme, cara. Tá, deixa eu falar o meme pra lá. Zeke, só pra encerrar aqui... Por favor. Uma série de TV... Eu não sei se você conhece uma série que é muito, mas muito boa, que eu gosto bastante. Eu tenho, na verdade, até voltar a assistir. É um seriado, sei lá, em inglês, que é chamado Downton Abbey. Não faço ideia. O último seriado em inglês que eu assisti, bem provável, foi Monty Python. Minto, o último seriado em inglês que eu assisti foi o The Crown, ainda parei no meio. O Downton Abbey, ele é um seriado, tipo, eu acho que é inglês e tal. E ele mostra uma família muito rica que tem essa casa, tipo, sei lá, é como se fosse um castelo de 3-4 andares. Ele mostra o núcleo das pessoas, tem a questão de relacionamento, dos casazinhos e tal. Uhum. Mas também tem os funcionários. E eu pensei um filme ou um seriado baseado nisso, só que com o Grand House Hotel. Dá. Você pensa, foca num único hotel onde você vai contratando as pessoas vão tendo backgrounds, vão tendo as coisas. Mostra a questão da época do imperador, né? Que uh-huh. É ali no Austro-Húngaro e tal. A relação da família que controla o hotel. Sim. Com esse imperador. As tretas, né? De tentar evoluir o hotel, de melhorar o hotel. E o avô, que era o dono do hotel, ainda dá pitaco na administração do filho, né? Enfim. Sim. Dá pra fazer uma coisa nesse sentido. E eu pensei... Treta de funcionário com o patrão. Sim. Ou até mesmo... Entre os funcionários. Exatamente. Vários casos que pode acontecer dentro do hotel, tipo, de você receber uma pessoa e ter uma situação, ou de ter um mistério. Mistério. Um quarto que nunca tá aberto porque tem uma pessoa morta lá dentro. É, fica meio... Já pensou? Aí pensa que é um assassinato, mas não, esqueceram o quarto, só simplesmente a pessoa morreu lá dentro porque infartou, coisa parecida. Caraca, aí todo mundo fica, não, foi você que matou? Não, foi você? Não, a pessoa só morreu de velho lá dentro, tá ligado? É, em cada temporada porque pode ser uma... Porque às vezes não tem o registro, check-in, check-out, e daí tipo, esqueceram do quarto simplesmente e passam reto. Aí tipo, nossa, mas que cheiro é esse? Cara, tem um cadáver lá dentro. Dá pra pensar muita coisa. E eu pensei mais assim nessa questão de ser uma história leve, mas que aos poucos vai... Você vai descobrindo, esse cozinheiro aqui, ele tem um background interessante, ele é apaixonado por tal pessoa que trabalha no outro hotel, que é um hotel, tipo, de disputa entre as pessoas. Uhum. Enfim, dá pra fazer, tipo, o dono do hotel tem um caso com alguém, entendeu? Dá pra fazer uma coisa nesse sentido e que funcionaria muito bem nessa temática meio do período, né? Do começo do século 20, né? Que conta a história ali do Grand House Hotel. E até mesmo com o imperador e tal, com os artistas que vão visitar a cidade de Viena. Então, dá pra até contar a história de Viena nisso também ao mesmo tempo. Então, tem um contexto interessante, um seriado de época, né, entre aspas. Com certeza. Dá pra fazer uma coisa interessante, assim, desse crescimento dos hotéis e tal. Então, tem uma briga, assim, tipo, tem um contexto maior. Concorrente. Isso, concorrente. Tem a questão dos funcionários, tem a questão da relação entre as pessoas, os reviravoltas. Então, dá pra fazer uma coisa bem show. Vou fazer uma sugestão, que a gente não falou de um filme de comédia que a gente poderia ter feito. Filme de comédia? Eu pensei, ó, na questão lá do Arcade Quest ser meio comédia, porque tem essa... Não, mas um filme. A gente pensou mais na questão de seriadinho, né? Mas aquele filme Sessão da Tarde, como que seria? Um filme Sessão da Tarde. É, a gente pode colocar o Above and Below? Above and Below? É que você não chegou a jogar, não, né? Cheguei a jogar. Mas ele é meio que... Você vai explorando... O Above and Below e o Near and Far, eles são jogos narrativos, assim. Então ele meio que já funciona, entre aspas, com o filme. Mas de comédia... Munchkin. Não, Munchkin... Só não. Pra te provocar. O Piratas funcionaria muito bem. Piratas? Sim, uma comédia entre piratas, cara. Um tentando ferrar o outro por causa de tesouro. E vai tentar roubar tesouro daqui, vai comédia, entendeu? Dá pra fazer uma coisa muito boa. Dá. Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast. Espero que vocês tenham curtido nossas ideias de filmes e outras coisas interessantes. Dê suas sugestões de filmes, seriados. Melhore nossas ideias, né? Por favor. E diga nos comentários quais dessas ideias que você pagaria pra assistir. Né? Qual que você iria na estreia assistir? Qual desses vale a pena ir no Amazon Prime, no Netflix? Snake, então é isso. Ficamos por aqui em mais uma edição do nosso podcast. Um beijo no coração e até o próximo turno. Corta! We were young, the future was over.